Eu já notei que o Dão, ele só fica julgando, né? Ele só julga. Não lê essa, nenhuma. Essa é a melhor parte da minha vida, essa. Vamos começar. Sim, mas qual vai ser o gibi, caralho? Ah, não sei, Max, pode ser o... Começa fala e pergunta aí. Pro Dão, vai. É, você fala do que você quiser e a gente vai no teu embalo. Quero saber o que você está lendo agora. Então, peraí, deixa eu olhar aqui na minha estante virtual. Virtual. Deixa eu achar uma coisa aqui. Olha, bem foda. E que a gente não leu, né? É, pronto, se fuder vocês agora, eu vou pegar só coisa nova. Pessoal, bem-vindos ao mais novo episódio do Pilha de Gibis, o podcast do site Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Estou novamente com Vitor Azambuja. Opa, e aí, pessoal? E com Dãozinho. E aí, seus comentadores de série do Twitter. Estamos gravando esse episódio logo depois da estreia mundial da 7ª temporada de Game of Thrones, então ainda tem muita gente ardendo por conta dos spoilers no Twitter. Mas vamos parar de falar de séries, que esse podcast não é de séries, mal é um podcast sobre quadrinhos. E aí, Dão, qual foi a sua leitura semanal? Cara, eu botei em dia uma série... Não é spin-off, não, mas é como se fosse dos Vingadores do Mark Waid. Essa fase que tá saindo aqui agora na mensal da Panini, tem um bocado... É misturado, né? Tem os personagens já consagrados e tem os mais novinhos, né? A Miss Marvel... Os de legado, né? Os de legado, Mas de legado só não tem o Homem de Ferro, né? Porque o Thor é a Tora. O Capitão é o Falcão. Mas tem os novinhos também, né? Que é o Miles, como é o Homem-Aranha, a Miss Marvel e o Nova. O Sam Alexander, né? E aí, lá na frente, eu não sei qual é a saga da Marvel que desemboca, que eles se separam. Eles saem da... Eu acho que é a última... Qual foi a última que teve? Que tá saindo aqui no Brasil? Não, a próxima que vai sair agora é a Guerra Civil? Guerra Civil 2 é a próxima? É, Guerra Civil 2 tem aqueles Vingadores Standoff, né? Que é o que tá começando a sair, que é aquele Vertentes, que a Panini traduziu como Vertentes. Que é bem legalzinha essa saga. E depois, ou durante, vem o Guerra Civil 2. Pronto, então, no fim de Guerra Civil 2, toma spoiler aí de graça, essa pivetada sai dos Vingadores. Eles saem e formam um novo grupo. A Miss Marvel, o Miles e o Nova, o Sam, eles se juntam ao Hulk, a Amadeus Cho, a Vive Visão e ao Ciclopinho. Eles formam uma equipe chamada Campeões pra resgatar esse espírito de herói, de... É uma coisa meio Authority, vamos dizer assim. Só que em menor escala, óbvio, né? De resolver os problemas reais das pessoas ali, do dia a dia, só que coisa mesmo da vizinhança, né? Eles não ficam indo pra Nova York ou pra Los Angeles, vão pra cidades menos badaladas, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, resolver aqueles problemas mais locais, mas que também fazem muita diferença no dia a dia das pessoas. E aí é escrita pelo Mark Waid, que dá continuidade, que ele vinha fazendo nos Vingadores, ele continua em Vingadores, inclusive, né? A equipe é outra, mas ele continua. E desenhada, infelizmente, pelo Humberto Ramos, que eu sei, tem muito fã por aí. Eu gosto do traço do Humberto Ramos, mas não pra todo tipo de gibi. Talvez não se encaixe bem numa proposta como a dos Campeões, mas eu não acho ruim o traço do Humberto Ramos. Eu gostava muito dele no... Ele começou, foi no Impulso, né? Eu acho, Vitor, que foi o único trabalho bom dele, na verdade, porque eu não gostava daquele Homem-Aranha dele, com aquela cara esquisita, cara. Até tinha seus momentos, mas no geral era muito feio aquele Homem-Aranha dele. Ele estraga muito o gibi, velho. É muito ruim o desenho dele, o traço dele. Assim, ele não tem problema muito grave de narrativa, de anatomia, mas é um traço muito feio, viu? É uma coisa horrível. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Não chega a ser um desenhista ruim, é só um desenho feio. Aí tem esse contexto todo do gibi. O problema é que lá pelo miolo, ele deve ter saído até agora umas 10 edições, se muito. Eu sei que lá pelo miolo, lá pela quarta, quinta, fica numa vibe muito errada que o Mark Waid fica inventando de fazer um grupo, uma espécie de Facebook em tempo de eleição. Aí fica... Cara, fica com um discurso chato. cansadíssimo de, ai meu Deus, vocês assim, blá blá blá. A Kamala, eu gosto muito da forma como ele escreve a Kamala. Vocês leram o Miss Marvel? Eu li os dois primeiros. Eu li os dois primeiros encadernados. No terceiro eu ainda não li. É, eu li os dois primeiros também. E o primeiro é bom, o segundo é bem ruimzinho. Pronto, então, ele escreve muito bem, assim. Eu não acho que ele escreve melhor ou pior que a autora. Mas ele faz, ele sabe, dá um direcionamento. Ele pega esse mojo que ela criou e dá um direcionamento legal. Só que ela começa a ficar chata pra caralho. Ela fica chata no estilo do segundo, sabe? Essa vibe que ela tá no segundo encadernado tá bem nesse miolo do Campeões. Aí fica uma chatice de resolver problema. O que compensa é a interação. Quando ele volta o gibi pra interação dos personagens, aí fica muito foda. É, a interação, o Miles é muito legal, a forma que ele escreve. A forma como o Sam Alexandre tá na equipe, como ele é zoado pela galera, é interessante. O Ciclopinho fora do tempo, né? Ele fica tendo uma com ele porque ele é de outro tempo. Ele já é velho, né? No final das contas, ele deve ter seus 30 anos. Tem ali uns afé no meio, né? O Sam com a Kamala, o Amadeus Cho com a Vivi Visão, sabe? E lá na frente ele vai inserindo novos personagens. A última que eu li, acho que foi a sétima, foi a sexta, foi a oitava, sei lá, introduziu uma personagem que é baseada no Chapolin, de legado também, sabe? Vários Chapolins na história do... Foi até uma homenagem sugerida pelo próprio Humberto Ramos, né? Que ele, se eu não me engano, ele é mexicano, então ele conhece muito o Chapolin Colorado. Foi até bem noticiado isso aqui no Brasil, nos sites especializados. Pronto, e a menina que carrega o manto, né? É uma menina que vai gerar mais ardência na galera aí pra doer mesmo, pra machucar mesmo. Pior que o personagem, o legado dele é sempre ser o primeiro filho lá do cara e o filho ser homem. E aí ela, a primeira que... Ela tem um irmão e acho que o irmão morre, ou ela é a primeira, uma coisa assim, termina sobrando pra ela ser a heroína. Isso já... Só por isso já vai dar aquela ardência gostosa em alguns aí, já vai valer a pena. Eu acho que lá pro ano que vem, deve começar a sair por aqui isso pela Panini. Se a Panini publicar, óbvio, que eu acho que vai sair nas Vingadores. É, deve sair por aqui. Agora, uma coisa que eu tenho notado é que já tem uns dois meses que não sai os Vingadores do Mark Waid na mensal dos Vingadores da Panini. Tá saindo os novos Vingadores, que é os Vingadores da Ima, né? Tá saindo os Fabulosos Vingadores, que é os Vingadores do Capitão América Velho, que tem o Cable, tem o Deadpool, a Vampira. O que tá saindo aqui no Brasil é bem qualquer nota. Agora, o fino mesmo, que são os Vingadores do Waid, já tem uns dois ou três meses que não sai na mensal. Eu não sei se eles estavam segurando porque já tinha adiantado muito e tava segurando pra essa saga que tá saindo agora, que é o Standoff. Não sei, já tem uns três meses que não sai. Eu pego pra ler a revista dos Vingadores pra ler o do Mark Waid e não tá saindo. É, e o Standoff, O Standoff, ele tem dois... São dois tainhas que tem os Vingadores do Waid. Eu não lembro qual é a história, mas eu lembro que todos eles foram dois meses de saga, dois ou três meses, mas eu lembro que os Vingadores do Waid são duas edições, que é tainha. Você leu alguma coisa disso, Vitor? Absolutamente nada. Mas vai? Pô, o cara tomou spoiler. De Vingadores vs X-Men, porra. Eu até sei do que vocês estão falando, mas isso justamente cai na cota de coisas da Marvel que eu tenho pra ler, só que cada vez que eu vou ler eu me lembro do anterior, então provavelmente antes de ler Vingadores vs X-Men, eu ainda tinha que ler aquele X-Men Cisma, que era o Wolverine contra o... Eu sei que esses tempos aí, a última coisa que eu li foi aquele A Casa Dinastia M. Tem pouco tempo. Porra, tá bem atual. Assim, já é coisa mais recente do que o que o Dãozinho leu do X-Men, né? Que foi nada. Não, mas se for pegar alguma coisa... O Dãozinho leu a Era de Apocalipse. Não, nem isso eu li. Mas se você for ler alguma coisa, pega esse Stanford que é legal. Dá pra dar uma... São duas edições, eu acho, a mini. E tem uns tainhas aí, uns 10 tainhas, mas dá pra ignorar metade deles. É legal, é uma saguinha legal, eu gostei. É só pra justificar, outro spoiler pra você, o Capitão América, o Steve Rogers, fica novinho, né? Que tava velho, o soro parou de fazer efeito, ele tava bem acabadinho. E aí a saga só vai justificar ele rejuvenescer de novo. Isso não saiu aqui ainda, né? O final da standoff da Vertentes. Isso aí eu sei, isso aí vai ser o pontapé pra esse Capitão América polêmico de agora, que é o Capitão América da Hydra, né? Império secreto que quando esse podcast for publicado, provavelmente se não acabou, vai estar bem pertinho de acabar, né? Nos Estados Unidos já tá no finalzinho da saga. Já sei que eu vou pôr o título desse podcast aí de spoiler, né? Caralho, vocês estão... Só spoiler. Spoiler. Ciclope mata o professor Xavier. Não, eu respeito muito quem reclama de spoiler, porque eu sou sempre o primeiro a reclamar de spoiler, inclusive de coisa velha. Mas eu acho que essa do Capitão América todo mundo já sabe, né? Não vai pegar ninguém de surpresa. A gente, no momento da gravação desse podcast, a Panini divulgou o resultado de uma enquete que eles fizeram no Facebook. Perguntou pros fãs quais eram impressões que eles gostariam de ver nas livrarias e comic shops. O que foi publicado até agora foram cinco mais pedidas da DC. Eles falaram de Superman entre a Foice e o Martelo, Batman Queda do Morcego, Crise nas Infinitas Terras e Reino do Amanhã. A gente pensando pra pauta desse podcast, a gente viu que isso aqui podia render dois tópicos. É sobre séries que a Panini começou a publicar, mas parou. E a segunda seria obras que elas não deveriam tirar de catálogo nunca. Então, desses cinco aqui que foi eleito, eles falaram aqui de Batman, Queda do Morcego. A Panini nunca terminou Queda do Morcego aqui no Brasil. Ela publicou só o primeiro volume. Então, se fosse seguiu o formato da publicação americana. Eu nem sei por que Crise nas Infinitas Terras e Reino do Amanhã tá aqui, porque foi publicado não tem muito tempo, edições definitivas, que não deveriam sair de catálogo. Então, essa parte das histórias que não, das revistas que não vão sair de catálogo, a gente vai deixar para um próximo podcast. Eu queria falar com vocês sobre essas edições que ficaram órfãs aqui no Brasil, essas coleções que ficaram órfãs. Qual que tem mais chateado por não ter a publicação completa aqui no Brasil? Eu, disparado, respondo que foi o Starman, do James Robson, que é o Jack Knight, que é o que ele até chegou a aparecer mais aqui no Brasil pela participação dele na Sociedade da Justiça, do próprio James Robson, se não me engano. Mas ele tinha uma revista solo muito legal, muito boa. Chegou a sair um encadernado. Na verdade, esse é um caso interessante, porque já tinha, ele estava saindo por outra editora, que eu não vou lembrar o nome agora. Ela saiu pela Magnum Force, saiu pela Atitude, Metal Pesado, aquelas editoras assim, meio que sempre começava e nunca terminava, mas tava saindo também. Eu acho que eu tenho um encadernado da Metal Pesado, que eram as cinco ou seis primeiras edições que eles encadernaram, e eu achei na banca por acaso, assim, comprei esse, até comprei uma outra porcaria lá da Image, chamava acho que Black Cat, uma coisa assim, que era uma porcaria, mas peguei esse do Starman também. Eu adorava esses encadernados, né, cara? Eu comprava coisa direto por um preço bem mais barato, mal sabia que isso significava que não ia sair mais, né? e eu me lembro que eu gostei muito na época, aí a Panini voltou a lançar, lançou até o encadernado da Panini, já é de capa dura, foi um dos primeiros encadernados de capa dura da Panini. Se não me engano, foi uma das primeiras edições dessa Panini Books, era uma das primeiras edições mais de luxo que a Panini publicou. Isso já tem uns 10, 12 anos. E aí eu não comprei porque eu já tinha esse da Metal Pesado e eu tava esperando pra ver se eles lançavam o resto. E dito e feito, não lançaram nunca mais o Starman. Acho que foi até a 7 ou a 8 original americana e acabou. É uma série que eu gostava muito, até acabei comprando esse encadernado da Panini recentemente, porque achei por um preço meio camarada, assim, e porque ia um pouquinho além desse que eu já tinha. Mas ficou aí essa saudade, né, no peito, de não ter continuado essa série. E no caso desse, Vitor, o pior é que até as edições americanas são difíceis de achar. Porque você não acha os TPs na Amazon, mesmo as edições definitivas, você é ruim de achar. Não, até lá fora tá esgotado isso. E acho que todos os outros materiais que a Panini começou e não terminou, você ainda consegue ir atrás do material importado. Mas o Starman, né, nem importado você consegue achar. É engraçado, porque eu sempre ouvi falar que essa obra era muito cultuada, inclusive lá fora, né? Não, não, não é pelo caso de não ter feito sucesso, de repente não vendeu tanto, mas é uma obra que deve ter procura, né? Engraçado mesmo isso que você comentou de você não achar os encadernados. Hoje a gente tem mais acesso, né? A gente sempre acaba voltando pra Amazon nos assuntos, mas é verdade. Hoje você consegue comprar um importado da Amazon só pelo preço do dólar, né? E às vezes até com algum desconto progressivo, alguma condição bem interessante. Uma coisa que antigamente você não tinha. Talvez o Starman entre assim, você falando aí que é difícil de achar lá fora, apesar de ser uma série bem cultuada e que todo, e volta e meia sempre aparece, né? Nessas discussões de séries que foram interrompidas aqui, o Starman sempre aparece entre os primeiros. Assim, você fizer um top 5, 4, todo mundo vai citar o Starman. Então fica aquela impressão dela ser um gibi estilo aquela série dos anos 90, aquela da Lara Palmer, Twin Peaks. Ela ser um gibi estilo uma série Twin Peaks, que é uma série que todo mundo fala que é foda, mas ninguém assistiu, né? Já pode perceber isso. Todo mundo, caralho, Twin Peaks é foda pra caralho, mas ninguém assistiu aquela porra. Então acho que Starman entra meio nessa leva aí, que todo mundo acha foda, mas ninguém leu. Também porque não tem acesso a isso. Eu tenho duas séries pra falar com duas perspectivas diferentes, vamos dizer assim. A primeira, que foi a interrompida, nesse sentido que o Vitor falou, de Starman, que é um fumê do mesmo autor de Mágico Vento, o Manfred, que a Panini lançou aqui, chamado Face Oculta. Ela só lançou o primeiro número. Eu acho que eles iam publicar igual na Itália, no mesmo formato, mesmo estilo, né? Seriado, assim. Só saiu o primeiro. E eu vi na Saraiva esses dias um encadernadozinho do mesmo formato, só que mais grosso, ó, cobria 4 edições. Eu não li notícia disso aí. Não sei se eles retomaram e vão ficar nesse formato. Não. Na verdade, saiu o primeiro e o segundo, e bem no formato italiano mesmo. E aí pararam. Simplesmente interromperam a publicação. Isso já faz anos, né? Já faz uns também 5, 6 anos. Não deram satisfação nenhuma. Parece que o contrato era em 12 edições, mas aí depois eu andei lendo alguma coisa sobre isso, que foi um problema com o dólar, ficou muito caro, não sei o que houve. E aí agora, ano passado, 2016, anunciaram que iam retomar na forma de encadernados, que iam compreender 4 volumes dos originais. Então esse que você viu é um encadernado de 2016. Isso, cara, é vendido com exclusividade pra Comic Shop Livraria. Me parece que até que era exclusivo da Comics no começo, agora então tá indo pra outras livrarias. Mas isso faz uns 6 meses e eu não sei do próximo, não sei quando é que vai sair. Eu tô olhando aqui na Amazon, ele tem esse volume 1 na Amazon, a data da edição, pelo menos o que consta aqui na Amazon, é de agora, de maio de 2017. Quase que comprar, mas eu fiquei meio assim. Tô olhando no site da Comics e ele tá no catálogo da Comics desde 6 de setembro de 2016. Eu não sei se só o primeiro são 4, porque tem um detalhe, né? Eles acabaram me forçando a comprar isso de novo por causa das duas edições que não tinham saído antes, né? Então, na verdade, malditos vendedores. Na verdade, eu paguei por duas edições que eu já tinha, porque o encadernado são 4. Então, talvez os próximos sejam de 2 em 2, né? Eu vou comprar, até porque eu nem sei onde é que tá as minhas duas, sabe? Eu acho que deve estar lá em Maceió. Não faço a menor ideia de onde ando. Mas é legal, eu gosto, assim, o desenho não me pegou muito não, mas a história é muito boa, viu? É uma história diferente, né, é um ambiente diferente, uma ideia diferente, eu gostei bastante. E qual seria a sua outra série interrompida, Dão? Então, aí é isso que eu falei, não é bem interrompida, é uma série que não saiu toda aqui, assim, não porque não, sabe, saiu quebrada, saía um pedaço e ficava um tempo sem vir, aí eles pulavam, que é o Flash do Mark Waid, né? Saiu em Super-Homem, saiu em Novos Titãs, saiu em... Eu acho que saiu até em DC 2000. Começou em DC 2000, se não me engano. E aí a Abril publicava um pedaço, aí ficava um tempão, já dava um pulo enorme, saía lá na frente... Aí mudava de revista. Nossa, esse sofreu aqui, viu? Pois é, saiu em tudo quanto é revista da DC. Só faltou sair em Homem-Aranha, né? Porque aqui no Brasil. Eu acho que foi. No resto, saiu em tudo. E a parte triste, né, cara? Tudo em formatinho e não tem encadernado dessa fase do Wait. Não em português, né? Porque já tá saindo, tá em pré-venda o volume 3 já na Amazon. A nossa esperança é que a Panini normalmente ela tem pego o que sai americano e publicado a versão nacional aqui, praticamente espelhada, né? Só faz realmente a tradução do texto, bota uma capa dura pra cobrar mais caro e lança, né? Tomara que eles comecem a lançar esse Flash no mesmo estilo que eles estão fazendo com tantas outras séries aí. Eles já andaram encerrando bastante série, né? Estão precisando aí de alguma coisa nova pra prender o público. Aí o Vitor falou da Panini, que a Panini tá pegando e publicando mais ou menos menos do mesmo jeito que tá saindo lá fora, tem uma outra série que a Panini começou a publicar, mas parou. Teve editor da Panini que eu encontrei que me falou um dos motivos por ter parado de publicar, e essa é uma que eu desisti de esperar pela Panini e acabei pegando os volumes importados, que é a Liga da Justiça do Grant Morrison, né? Saiu só o volume 1 aqui, e depois eles não lançaram mais nada, e eu questionei um editor da Panini, pessoalmente, quando ele veio para um evento aqui em Maceió, e ele falou para mim que Morrison não vende, ele por si só não vende, e que esse também foi um dos motivos para a Panini ter lançado aquela revista Mix Multiverso DC, ao invés de lançar só a Multiversity, né, de forma isolada, seja encadernado ou seja numa minissérie, o que é bem estranho, né, já que a Panini tá publicando muita coisa do Morrison, né? Pois é, bicho, e assim, eles não estão publicando muita coisa, estão publicando praticamente tudo. Se você for olhar no frigir dos ovos, daqui a pouco vai faltar pouquíssima coisa do Morrison para ser publicado no Brasil. Pô, os caras terminaram Invisíveis e Patrulha do Destino, que era coisa que era impensável. Você me falar assim, pra mim, porque eu gosto muito de Invisíveis, que em 2008, sei lá, em 2010... você falasse pra mim que a Invisível ia sair completo no Brasil em português, eu ia dizer que você tá louco. E os caras publicaram Patrulha do Destino, que era coisa que pouquíssima gente pedia, por exemplo. Daqui a pouco vão publicar até The Field, que é uma série desgraçada dele, que é hermética até a medula, e não publica a Liga. Sabe que se você não me falasse isso, eu ia jurar que a Panini escolhe pelo critério Grant Morrison pra publicar as coisas. Porque é bem o que o Donzinho falou, cara. Saiu tudo do Grant Morrison pela Panini até agora. Pelo menos na DC, acho que já saiu praticamente tudo. O que não saiu foi esses encadenados da Mythos agora, do Zenith, né? Que é do Grant Morrison também, antes dele entrar no mercado americano. E essa da Liga. Eu achava que não tava saindo porque Liga da Justiça não vende. Mas não sabia que o problema era o Grant Morrison. Olha, fiquei chocado com essa informação agora. Achei que o problema era a Liga, porque você não vê muitos encadernados da Liga, sabe? E um dos outros que eles anunciaram agora, que falando assim, que foi um dos mais pedidos pra republicar, é o que era do Morcego, que a Panini não publicou completo, né? Se a gente pegar por base a publicação americana, são três edições, né? Que ele não publica todas as histórias 100%, porque muitas histórias eles pegam só algumas páginas que têm interligação com a queda do Morcego e colocam no encadernado, mas toda a fase de queda do Morcego, que compreenderia desde da queda até a fase de John Paul Valley e a volta do Bruce Wayne, são três encadernados que saíram nos Estados Unidos, e a Panini só publicou o primeiro. É, quem leu, né? Formatinho, é isso aí. A minha esperança é que saia uma coleçãozinha da Eagle Moss, mas não com aquele preço que saiu Terra de Ninguém, porque R$90 cada edição e vendendo só no site deles e na Cultura não dá certo não, é muito caro. É, mas tem que sair a queda e tem que sair o miolo, né? Entre a queda e Terra de Ninguém, né? Que é uma fase muito boa tudo. Do Batman. É a fase do uniforme todo preto do Batman, né? Inspirado no filme do Michael Keaton. Isso, tem Filho Pródigo, que são 10 ou 11 edições, que é muito bom também. Que foi que é a primeira vez que o Dick assume, né? O manto. É logo depois Zero Hora, né? Imediatamente depois Zero Hora. Exatamente. Acho que sair encadernado fácil, isso aí são 11 ou 12 edições disso daí, ficaria muito bom. Bom, aproveitando também o gancho do Dão, até tinha me esquecido dessa série quando o Dão falou no Face Oculta, eu me lembrei. Tem uma série, quem gosta de fumetti, ou seja, quadrinhos italianos, mais especificamente da Sergio Bonelli Editore, por exemplo, Tex e todos os outros além de Tex, sabe o quanto é difícil acompanhar isso no Brasil, né? Então tem muito personagem que sai lá na Itália que a gente tem interesse, consegue ver. Alguns já foram publicados algumas vezes aqui, outros nem tanto, outros a gente nunca viu. Uns anos atrás, em 2014, a Mythos, que publica bastante fumetti aqui, lançou uma revista que chamava Cassidy e Damian, que compilava duas séries italianas que era fechadinha e até o número 18. Era uma revista que tinha duas capas, a capa e a contracapa, cada uma dedicada a cada personagem, e ela foi lançada como uma maxi-série em 18 edições, porque cada uma das duas revistas tinha 18 edições. Era uma edição grande de 228 páginas, tô olhando a capa aqui agora. Uma era sobre um bandido, um gangster, bem o estilo que a gente falou do Parker, né? Olha aí, voltando pro podcast do Darwin Cook de novo. E a outra era uma série mais de aventura, de um herói um pouco mais misterioso, perigoso, que usava duas armas, chamado Damien. Isso aqui era pra sair e ele até o número 18, e saiu até o número 5 e parou. Começou em janeiro e aí foi até setembro, era bimestral, e aí acabaram parando, não publicaram mais, e eu fiquei muito tempo esperando o número 6 e nada. Ficou inacabado, as histórias estão penduradas, né? É considerado um título encerrado, isso não vai sair de novo. E eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção é que no primeiro volume eles já falam, olha, o pessoal nos cobra títulos novos da série de Bonelli, Fumetti e tal. Aí isso tem um editorial na contracapa do... na capa interna do primeiro número. Então, essa série aqui tem 18 edições, a ideia é lançar fechadinha, era meio caro, sim, se não me engano, eram uns R$20 na época. E aí eu me lembro que chamava assim, meio que obrigando os leitores, se vocês querem que saia até o final, comprem esse negócio. E eu fiz isso, comprava, lia, nem ia pra pilha, comprava, lia, porque era legal. E nem adiantou. E não adiantou. Então foi realmente uma coisa que eu fiquei bem frustrado, porque uma coisa é sair o volume 1 e não sair o 2, sabe? Isso eu até admito. Agora, quando a série vai até o fim... Ah, nem vou falar de Bonnie. Agora me lembrei de Bonnie, do Jeff Smith. Não... Ah, cara, nem fale. Nem... Pare de falar. Não vou falar de Bonnie. Puta merda. É outro que eu desisti e comprei a edição integral. Eu também comprei a americana do Bonnie, até porque o Jeff Smith vinha aí, tá assinadinho, tá bonitinho, valeu, Jeff. Mas o que eu queria comentar, porque que eu tô pegando um título italiano, é porque a gente tem alguma facilidade de ler em inglês. Todo fã de quadrinhos no Brasil, de uma certa idade, acaba aprendendo na marra ler inglês, justamente pra acompanhar essas publicações que não chegam aqui. Só que me descobri um fã de quadrinho europeu, de fumetti, e aí, meu amigo, não adianta nada saber ler inglês, porque não tem inglês, é italiano. Não adianta comprar o encadernado, o Omnibus, o TPB, não tem, é italiano. Eu teria que achar uma comic shop que vendesse o original italiano, e é caro, porque é em euro, né? E é muita coisa também, é muita obra que sai lá na Itália, eles têm um volume grande de publicação, são séries mensais, né? Fica aí o registro dos órfãos de série fumetti. Esse daí eu nem vi na banca, se eu tivesse visto, tinha comprado com certeza. É caro, né? Esses da Mythos, ela alopra mesmo, tira pelo Júlia, né? O preço, que são duas edições, é bimestral, mas é os olhos da cara. Eu sequer soube disso daí. Não, e é caro, e a Panini já há bastante tempo, ela fala, é como nesse editorial que saiu nessa edição, né? Eles falam, gente, a gente tá publicando porque vocês estão pedindo, então a gente vai cobrar o que precisa cobrar e vocês têm que comprar. Fica um jogo meio esquisito, sabe? A editora meio que faz uma pressão pra você comprar, e você compra, e mesmo assim não continua. E aí fica aquele jogo de empurra, né? De quem é a culpa? De ninguém, né? A culpa é do leitor, né? Quer dizer, olha, vocês não queriam coisa nova, a gente publicou. Se não foi pra frente, porque não vendeu, vocês não compraram. Então a culpa é de vocês. Então não me cobre mais, né? É o exemplo aí do Dylan Dog, né? Vamos ver se vai pra frente, coisa que eu duvido muito, né? Nesse formato, nesse preço, nessa periodicidade aí, duvido muito. E seria bimestral, eu acho. E eu acho que já deu pro segundo volume e até agora nem sinal, né? É que eu acho que esse material não dá pra banca, sinceramente. Tem que... É material de banca por excelência. Na Itália sai pra ser lançado em banca, papel jornal mesmo, pra você consumir, e como diz o Dãozinho, né, enrolar no bolso e dar calça e ir embora. Não é uma coisa assim que tem que sair num formato luxo, mas esse é um material que funcionaria melhor numa livraria, numa venda direta, mais ou menos como estão tentando fazer agora com Face Oculta, muito embora, aparentemente, Face Oculta também tá só nesse primeiro encadernadão aí, né? Mas tem um problema aí, né? Eles lançam em banca, com qualidade de banca, mas preço de encadernado, né? Se ela saísse nesse formato um pouco mais barato, eu acho que Tex hoje, que é o que mais vende, né? Que não serve como parâmetro, vai lá, porque vende muito, e é um público mais amplo, né? É um público que foge bastante desse nicho, vamos dizer assim. Acho que Tex deve estar R$7,90, R$8,90. São 100 páginas, 120 páginas. Um papel horrível, papel nível médio dos bons tempos, né? Aquele papel de limpar a bunda. E não tem condição, cara. É muito caro. Mas Tex é um caso à parte, né? Até eu, né, ouvi uns anos atrás que Tex também não estava vendendo tanto assim, mas continua saindo, né? E cada vez títulos novos. Tex é uma coisa que é uma... Eu acho que assim, ó, daqui a uns 20 anos não vende mais Tex no Brasil, porque todos nós vamos morrer ou vão parar de comprar, que eu acho que é os mesmos caras que compram. Eu mesmo não compro todas as coleções de Tex na banca, porque é muita coisa, né? Eu compro os especiais, assim, a gente falou desses graphic, né? Graphic novel do Tex que saíram. Mas eu tenho certeza que os caras que compram os formatinhos lá na banca de Tex são os mesmos caras há 50 anos, porque há 50 anos sai Tex no Brasil e há 50 anos esses caras compram, porque não é possível, não tem renovação, sabe? É um problema demográfico, cara. Você consegue medir a idade média da população brasileira pelas vendas do Tex. Olha aí, BGE. Se liga aí, BGE. Yeah. Bom, com essa frase, nós não podíamos encerrar melhor essa edição do Pilha de Bis, né? E eu quero agradecer mais uma vez, Dãozinho. Valeu. Vitor. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima do Pilha de Bis. Um abraço.